Ainda estou brava com ele. Querida Julie, em vez de estar contente por Michael ter pedido desculpas pelas palavras duras que disse quando você elogiou seu pai, você ainda está com muita raiva. Que criaturas instáveis nós somos! Nossas vidas emocionais são tão complicadas e somos tão afetados pelos eventos do cotidiano que é surpreendente nosso amor resistir. Você deve sempre, e mais especificamente agora, tecer com os fios do perdão a malha do seu amor. Seu casamento não durará se você não estiver disposta a perdoar Michael e lhe pedir perdão por suas faltas. É por isso que, ao fazer os votos matrimoniais, os casais têm de prometer pedir perdão quando magoarem um ao outro e perdoar quando tal lhes for pedido. Lembro-me de uma peça de teatro que Gabriel Marcel, na qual uma mulher que tinha todos os motivos para estar com raiva de seu marido infiel, se dá conta de que, embora ele esteja errado e ela certa, não é suficiente ter razão. O amor exige mais de nós, nos chama a perdoar. Michael lhe pediu desculpas. Como seu coração pode resistir a um pedido como esse? Caso ainda tenha dificuldades para perdoá-lo, medite sobre as inúmeras ocasiões em que você magoou outras pessoas, inclusive algumas bem próximas, ofendendo também a Deus. Quando seu coração estiver repleto de contrição, não será apenas fácil, será até mesmo um privilégio perdoar, e conseguirá orar do fundo do seu coração, pedindo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A opção oposta é terrível. Como mencionei, resistir ao perdão envenenará sua alma. Já ouvi diversas vezes as tristes palavras: ele me machucou tanto, nunca vou perdoá-lo. A recusa a perdoar se transforma em ódio. O ódio se transforma em veneno, e o veneno traz a morte espiritual. Você não vai apenas odiar, você se tornará odiosa aos outros, tendo corroído sua própria alma. O amor e a presteza para perdoar caminham de mãos dadas. Quando descobriu que amava Michael, você compreendeu a necessidade de estar incondicionalmente disposta a perdoá-lo, porque o ama e sabe que seu perdão é um bálsamo curativo para a alma dele e também para a sua. Quanto maior for seu amor por Michael, mais fácil será dizer a ele: perdoe-me. Quanto mais amar, mais fácil será dizer essas palavras ainda mais doces: eu perdoo você. Tenho certeza de que o perdão triunfará. Conte com minhas orações por você e por seu querido Michael. Sempre sua Lily.